cavalo do apocalipse vão entrar em cena. Abre os flagelos do livro sagrado, a terra sofre as consequências. Demônios surgem do abismo, 666. Bem-aventurado quem não foi marcado com chip chipado, é um escravo da besta. Emmanuel Macron, seu governo do anti-machia. Quem não se curva diante da guerra, se cumprir a profecia. Secretismo, ocultismo, simbologia da Goetia. Maçonaria mundial, mortalidade nova era. Mata quem punhado é serviço da lei, Robocop mata. Epidemia, holocausto, pedra, Jorge se alastra. Humanoides transmutados, espírito do cão. A massa caminha alienado sem a virtude do leão. Somete o criador e ao desvendo os pergaminhos. Contra a mentira, Babilônia que embriagou todos seus filhos. Nome que foi usurpado, império, sua meretriz. O anjo caminha com a espada sagrada, grande tombo vai cair. Era do conhecimento, hora de se despertar. Acorda os que dormem dentre os mortos e ele te esclarecerá. A Bíblia, suas heresias não vão me iludir jamais. Comércio da fé, grandes empresas, seus sistemas são rivais. Em seu mundo, eu tenho outro nome. Devem aprender a me reconhecer nele. Tendo me conhecido um pouco aqui, podem me reconhecer melhor lá. Bill Gates investe milhões, gasta fortuna, quer expandir. Negócio de alto poder, NASA também vai agir. Matrix da realidade, quem reage à programação mental escrava pela mídia e seus fantoches. Perdição. Subliminar não está mais, adoram a Bafomé. E das festanças natalinas que deturpam sua fé. Rede esgoto, rede lixo e novela universal. Regresso do rei, a cabeça porra aqui embaixo tá mil graus. Onde eu vi no Facebook, criança dentro de um latão, comendo suas fezes de maltrata. Que ponto, situação, amor fraterno acabou. Só sobrou a crueldade, é Hitchcock que mata. Fleur-de-lis é sacanagem, ancião da CCB, preso por corrupção. Anjo logo ergue a espada e ouve a nossa oração. Saiu de cena, fica aqui, mas denuncio sem massagem. Deste mundo corrompido que se acabará mais tarde. Falsos profetas, falsos deuses, não quero ficar pra trás. No governo de Nimrod, organizado falsa paz. Que o Criador te guarde, dia do arrebatamento. Sou igreja de verdade, não tijolos do seu tempo.